meio da criação. Até os seus irmãos, os seus abrigam sua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras no mundo revelam das galáxias, tu és santo. Recebemos aqui um e-mail lá do pessoal de Catité, Bahia, da Marli. Ela diz o seguinte, que o marido dela está fora o dia todo de casa, que saiu, que foi para um casamento nas zonas rural, que não tem falado com ela, e ela está pedindo uma ajuda. Minha amada e todos os que nos ouvem, Sem dúvida nenhuma, o casamento é uma grande dádiva do Senhor. É Deus que nos une, é Deus que nos abençoa, é Deus que ama a aliança, porque Deus é o Deus da aliança, é Deus que odeia e abomina o repúdio, porque Deus não tem isso para cada um de nós. Agora, o fato de Deus nos unir não significa dizer que não teremos dificuldades ou provações. Por exemplo, Deus falou que o povo entraria em Canaã, mas quando eles entram em Canaã, eles tiveram muitas lutas a serem enfrentadas. No casamento também é assim. Dois aspectos essenciais dentro de um casamento: orar juntos. Porque a oração, ela nos transforma, ela nos trata, ela nos amolda. A oração tem o poder e a capacidade de gerar mudanças profundas em nosso coração, porque Deus irá responder às nossas orações. Mas não apenas isso, a oração também tem o poder de tocar o coração de Deus e Deus mudar as circunstâncias e aquilo que nós não podemos mudar. Agora, é importante nós termos o discernimento. Tantas e não poucas vezes nós oramos pedindo que Deus transforme o outro, que modifique o outro, que trate o outro. A gente vê normalmente o problema do casamento no outro e esquecemos que muitas e não poucas vezes está em nós. A oração deve ser coletiva, porque a Bíblia diz: o que unir nesta terra está ligado no céu. E quando o casal persevere em oração e em jejum, Deus honra e Deus ama. Isso faz uma diferença significativa. Eu pergunto a vocês: o quanto vocês têm orado pelo seu casamento? Um segundo aspecto essencial para vivermos em paz, em harmonia dentro do casamento, é o diálogo. O diálogo tem que ser incessante, tem que ser constante, tem que ser genuíno, precisa ser transparente, verdadeiro, puro. E um casal que não se comunica bem, com toda certeza, não irá muito longe. O diálogo dentro de um casamento, ele é essencial. Mas infelizmente os homens têm muita dificuldade de discutir o tal do relacionamento como as mulheres desejam. E os homens precisam se abrir mais. Mas nós precisamos entender que nós temos que conversar as coisas mais delicadas na hora certa. O marido chega nervoso, a mulher fala que quer conversar com ele naquela hora. Não é um bom momento. Na frente de outras pessoas. Vocês precisam ter sabedoria de chamar o marido ou a esposa numa hora mais calma, mais tranquila. Não para acusar, mas para abrir o coração, para falar do que está sentindo. E quando nós fazemos isso, orar e conversar, Deus trata e nos abençoe. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um casamento abençoado para a glória do nosso Deus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Eu quero meditar com vocês no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Queridos, eu quero meditar aqui quais os princípios que eu e você, nós temos que fazer, nós temos que realizar, para que a bênção de Deus venha para minha casa. Você quer sucesso, você quer paz, você quer proteção de Deus, você quer que o seu casamento entre em harmonia, você quer saúde para você, para os seus filhos. Existe aqui alguns princípios que eu e você, nós podemos seguir para que essa bênção nos alcance. A palavra de Deus, Davi afirma aqui, que ele queria trazer a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A arca de Deus, ela tem o simbolismo da presença do Senhor. Quando Josué, ele foi entrar em Canaã, ele foi desbaratar os seus inimigos, essa história está no livro de Josué, capítulo 3, ele diz que a primeira atitude que o povo tinha que fazer era se santificar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sidim, vieram até o Jordão, pousaram ali antes de passarem, e ele diz: sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passarem pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando vocês virem a arca de aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levem, partireis, vós e do vosso lugar. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem sobre as águas do Jordão, serão elas cortadas. Então, saindo o povo, eis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando você traz para a sua vida, para a sua casa, a presença de Deus, a arca da aliança do Senhor, o milagre começa a acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Foi o que aconteceu na vida desta família, na vida deste homem chamado Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. O Senhor o abençoou, a ele e a toda a sua casa. Assim como na passagem de Josué, capítulo 3, e essa aqui de 2 Samuel, capítulo 6, no caso de Josué foram 3 dias que eles se santificaram, no caso de Obed-Edom foram 3 meses. O 3, ele tem o simbolismo do completo: Pai, Filho, Espírito Santo, princípio, meio e fim, ontem, hoje, amanhã, porque em Apocalipse diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Esse 3 dá um simbolismo de completo. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui, na primeira postura deste Obed-Edom, para que a bênção chegasse na casa dele, qual foi? Permaneceu a arca na casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo buscando a presença do Senhor, andando em santidade, fazendo com que a tua vida tenha a presença de Deus. Você, muitas vezes, no corre-corre da sua vida, na agitação do dia a dia, você não lê a Bíblia, você não medita na palavra de Deus. Esses dias, quinta-feira agora, eu fui pregar na igreja do pastor Helder, e estava ali de joelho, orando, buscando a Deus, pedindo para que Ele me usasse assim que eu fosse ministrar a palavra. E Deus falou bem forte ao meu coração. Ele falou assim: a oração é um cobertor que você recebe para a proteção do frio, para a proteção quando você está no deserto. Agora, pão e água é exclusivamente a palavra de Deus. Você quer lutar, você quer correr, você quer ter força, mas se você não se alimentar da palavra de Deus, buscando Deus na palavra, você não vai ter pão e nem água. Às vezes as pessoas gastam tempo em oração, gastam tempo ali meditando em Deus, só pensando, mas a palavra é que te sustenta, que te alimenta. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. Busque a Deus. Não tenha você pressa de sair da presença do Senhor. Deus, Ele quer uma comunhão com você. Ele quer ali ouvir a sua voz. Ele quer que você ouça a voz do Senhor. Ele quer esse compartilhamento. Por quê? Porque Deus é aquele que quer comunhão com você. Como você quer ter comunhão com uma pessoa, um bom relacionamento, se você não se comunica com ela, se você não está ali junto da pessoa? Da mesma forma é o nosso Deus. Ele quer o quê? Que nós gastemos tempo com o Senhor. Por isso Davi falava: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeira coisa, então, gaste tempo na presença do Senhor. Amanhã estaremos vendo quais os outros fatores para você trazer a arca de Deus para a tua vida. Não perca o programa de amanhã. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos acerca da fé. E eu quero propor aos amados, nós continuamos falando essa semana e a outra, até nós terminarmos de estudar todos os versículos de Hebreus no capítulo 11. E cada dia estarei falando de um, no máximo dois versículos, porque isso com certeza fortalecerá sua fé. E sem dúvida nenhuma, a fé é o primeiro passo para nós honrarmos e agradarmos ao nosso Deus. Veja que em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé é dar a devida credibilidade ao Deus infalível. A fé não é um sentimento, mas uma certeza, uma convicção da existência de um Deus relacional. A fé, meus amados, não olha para o passado para projetar o futuro, não analisa a circunstância para predizer o amanhã, não se apoia em resultados para lançar metas a serem alcançadas. Tudo isso são ferramentas da administração. A fé não é um termo humano, em si espiritual. Não se move, portanto, nos nossos sentimentos positivos ou por desejos pessoais, mas uma convicção daquilo que o Senhor falou pelo Espírito por meio da palavra. A fé tem uma sustentação, se entregar profundamente a Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa viver a palavra, você precisa andar nos caminhos do Senhor de uma maneira poderosa. A fé extrapola muito a nossa razão, porque há inúmeros aspectos do reino de Deus que só podem ser discernidos espiritualmente. Assim, as questões espirituais só se discernem espiritualmente. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. Paulo ainda é mais enfático quando diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do homem, do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 24, que eu acabei de ler. Nós nos ofendemos, por exemplo, quando falamos a verdade e o outro não acredita. Por outro lado, quando a gente vai numa loja e a pessoa, o vendedor pede o nosso CPF para ver se nós temos um bom cadastro e ele diz que somos dignos de confiança, pelo menos sobre o aspecto financeiro, e ele diz: olha, você tem crédito e você pode comprar, você sai feliz. Assim, a ausência da fé significa não dar a devida credibilidade ao Deus perfeito, imutável, maravilhoso. A fé, sem dúvida nenhuma, exalta o nome de Deus. Nós também agradamos ao Senhor, não apenas crendo nele, mas na sua palavra e nas suas promessas. É por isso que todas as nossas decisões devem estar alinhadas nas Escrituras, porque Deus ordenou que nós seguimos à risca os mandamentos de Deus. Diante do exposto, meus queridos, muitas vezes o Todo-Poderoso requer de nós algo que extrapola nossa razão. Mas quando agirmos em fidelidade, veremos a sua glória. Maria ficou perplexa com a promessa do anjo. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Mas a mãe de Jesus vivenciou que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É natural tremermos e temermos quando somos chamados, comissionados ou quando ouvimos a voz de Deus. Quando o Senhor fala conosco, precisamos ajustar a nossa conduta. O nosso comportamento e a nossa crença precisa ser recodificada, mudada conforme Deus quer. E assim muitas vezes a crise nos leva a uma tomada de decisão pela fé. Veja que Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim. Noé construiu uma arca no meio do deserto. Abraão saiu da sua terra quando chamado. Isaac se fez holocausto. Moisés preferiu ser maltratado, andando errante no deserto, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A prostituta Raabe escondeu os espias. Nós podemos falar de muitos exemplos. Davi lutou contra Golias. Daniel decidiu resolutamente não comer as guarias do rei. O que todas essas histórias têm em comum? A resposta a Deus pela fé, a ação em obediência. Portanto, a fé vê o invisível, se apoia no incrível, crê no impossível. Por isso, quando respondemos em obediência, ainda que haja temores, somos honrados, pois deixamos que a voz de Deus ecoe mais alto que os nossos medos. Deus agradou dos heróis da fé no passado e continua se agradando hoje e fazendo maravilhas aos filhos da fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para todas as emissoras que transmitem esse nosso programa, Caminho Santo. Algumas já caminham conosco há 5 anos. Isso é um privilégio, é uma honra nossa. Que Deus te abençoe profundamente. Quero deixar para vocês um versículo final no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Saiba, você quando busca Deus, quando tira um tempo para ter comunhão com o Senhor te recompensa. O Senhor te dá aquilo que você precisa, às vezes muito mais do que você precisa, te dá livramento, te dá paz, te dá aquilo que o ser humano necessita. Paz interior, porque diz lá no livro de Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Essa eternidade ela só é suprida com o amor de Deus. Então, busque a Deus, gaste você um tempo de oração, Deus ele vai ver que você se importa com Ele. Quando você se importa com o Senhor se importa com você. Que Deus te abençoe, receba um beijo no seu coração e até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Caminho Santo. Louvado seja o nome de Deus. Nós estamos terminando o programa Caminho Santo. Que a glória, o amor e o poder do Altíssimo te envolvam e que a presença do Senhor seja magnífica sobre a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 84, verso 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Frequente uma igreja, meu querido evangélica, não fique apenas nos ouvindo pela rádio, é importante você congregar com os santos. Deus te abençoe e até amanhã nós continuaremos falando sobre fé, o poder do nosso Deus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.